Aguarde cópia, estacionamento a critério, rumo a 37. Salvador, bom dia, voo 2067, com a Silo. Aguarde cópia, voo 2067, número 2. Posterior pushback. Livre aporte pushback, procedural 9981. 1864, contato Orlando, decolagem, sub mantenha nível de voo 350. Acionar o 3000 pés, vem direto já. Meia, Greta Juliette, remota 14. Juliette, remota 14, auxiliamento desse mês. Bom dia, número 3, mais cópia. Aguarde, já. Uma 37, ponto cópia. Uma 37, ponto seguro, Golf 677, nível de voo 100, saída coral, decola fechando a 0, primeira curva à direita. Aciona 0263, controle, frequência 120, decimal 8. Responde 0263. Livre acionar é pós-táxi, 137. Resolve. Vai, 137, livre táxi, é posto no hotel. Azul 95420, informação Silo, nível 380 Campinas. 380 Campinas, aguarde número 2, o número 3, Azul 9540. Destaque Azul 5021. Voo 2067, cópia. Copia, 67. Guarulhos, Shuttle 190, posto Taubaté, New de voo 360, saída da El Leda Mótiva, decola fechando a 0, primeira curva à direita. Aciona 5404, controle no 20, decimal 8. Controle, eu consegui pegar todas as funções. Guarulhos, no 360, a decolada 190, vai cumprir da El Leda Mótiva, curva direita após. Aí vou a peso louco, 10, 5404, 208 ao controle, gol 2067. Correta, poste pronto, gol 2067. Posta pronto. Falta, bom dia, 2742, entrou. Brasil 2742, bom dia, Alfa Kilo, parte 3, atenção sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atenção sinalizador, Brasil 2742. Bravo, CRCA, ponto cópia. Posta pronto, Salvador para Serra Índia, Eco Índia, DCT 500 pés, rumo norte, quadração com controle, com a torre, Atalha 0197, controle 1208, torre 1895. Parcializado, já recebo ainda, vai decorar com relação 14 com o rumo 9. Vai acionar o 0197, controle 128, torre 1895, da 01 a bordo, mais 3. Acionado pronto. 01 a bordo, para acionamento e decolagem 14-1895, ajuste 1014. 1014-1895, duração do braço da terra. Salvador, é o patrão do braço da terra. Prossiga, o braço da terra. 4-3, pessoal decolar com a proa norte. Autorizado, decolagem com proa norte, o vento 090 graus, 179, evite o sobrevoo da base aérea. O braço CFR. Autorizado, decolagem com proa norte, vai evitar o sobrevoo da base aérea. O braço CFR. Vocês agora vão na proa de Leda. Na proa de Leda, 6213-360, atendendo. 1864, sendo centro de Recife, em 1-2085. Afirmativo, passa ao centro de Recife 1-2685 ou 1864. Salvador, boa tarde, eu tenho 3804, 190 para 1950, sem informação pela. 0.4. Hoje eu vou usar o 50. E vou indo para o EDTAP, para chegar da Amália. TAP 050, a partir de lá com a Amália, 3 de safada. Serra, chamei o controle 1208, mantém pro norte. 128, grato, bravo, Serra, Serra. Quadrazão aqui, Pichal, eu posso estar o 2067. Semana tarde, 2067. Tá bom, meu bravo, Serra, Serra. Segurou o parte 3 pro norte, na sua escuta. Bravo, Serra, Serra, frente, reposto de jogo, localidade de pouso. Vai, reposar, Serra. Taxi, será 9981. É o ataque. Bravo, Santa, eu acho que eu sua coordenação. Eu gostaria de graça, eu vou no meu, graças a Deus. Vamos. Autorizado a alinhar e decolar a partir da interseção, vento no 00 graus, 179. Dona Azul, 5021, quanto foi o cargo da 10? Azul 5021, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 5021. Para todos, 1895-1014. Bate, Índia, 1895-1014, obrigado. Eu faço o gol 2017, 179, a bordo, alterna, Campinas, com 4 horas e 16. Gol 2067, segue táxi a parte, número 2, seguindo o Boeing da Sideral. Ponto de espera pelo 1895, 1014 no altímetro. Segundo Federal, pelo pátio, pós uma torre 1895, gol 206. Senador Azul 4, ano no short, ponto 3, informação Lima, autorização para Campinas. Azul 4167, informação Lima, guarde cota. Cada ano, informação Lima, 4167. Ponto 3804, deixa sem inscrições para 2000 pés, ajustado 1904, Voidona, e autorizado o final do procedimento e leia seu procedimento, aposto no curso localizador. Direita, dono autorizado INS, retornando lógico, 3804, desce a 2000, atenções. Azul 467 Campinas, via rota do plano, apesulou no 0, o base apesulou no 6, Cosmo, DCT com fins, DCT show mod, apesulou 3-0 em Tite. 3-2-0 nível, saída da El, lida Mótima. Decola pista no 0, primeira curva à direita. Aciona 5-4-2-2, controle no 2-0-8. Da El Lido Motiva, ok? Mike, eu acho que é Tango Vitor, Alfa Motiva e o nível 320. Motiva 320, autorizado, é o 241. É Ponte Ponte Azul 4167. Voo 8167, informação. Informação Lima para Brasília. Voo 8167, informação Lima, guarda com a tela. Guarda, você já está saindo? Agora leva. Fala, o 9540 chegou a chamar a gente com autorização? Afirmo, pronto, cópia, o azul 9540. Pronto, cópia. 9540, Campinas, via Rota do Plano, 4410, Pubac, 4416, Cosmo, DCT Confins, DCT Chomod, 130 em Tite. Acompanhei conforme ela. 380, saída da Elbe da Motiva. Decola Pichona 0, primeira curva à direita. Aciona 5425, controle no 20.8. Autorizado Campina, via UPZULU 10, Pubave, UPZULU 96, após o Confim Chomod, UPZULU 30 em Tite, após ela para o plano de voo. Decola da 10, nossa saída da Elbe da Motiva, nível 380. Transponde 5425, controle 1208, azul 9540. Qual é o teu posto com azul 9540? 7. Fala Salvador, 1-4, vai informar tranquilo. Ok, eu fui coordenado com o controle, só alguma distância de colar. Pelo 867, Brasília, UPZULU 97, New Joe 360, sai da Arbor, Elefa, decola puxando 0, primeira curva direita. Aciona 5432, controle no 20.8. Pronto, para Brasília, New Joe 360, conforme a rota, UPZULU 97, sai da Arbor, Elefa, no 0, curva direita, aciona 5432, controle 1208. Pode continuar com o Belém 4-4, com o Confins, Rio Rosa do Plano, PZU 21, 360, sai da Arbora, Elefa, pode do CT Nítico, Nítibo, receptor vivo, consegue conforme a rota. Fechando a 0, pode recolher a primeira curva direita. Aciona 5-4-1-4, controle 1-2-0-8. Rota do plano, Arbore Lefa, depois lá no plano, era Azul 5021, vai falar das 46, mantenha pro até 4000 pés, sem o controle no 208. 208, 5021. Salvador, Azul 5021. Azul 5021, contato para a decolagem, se ele mantém a nível de voo 360, passando 2000 pés, vem na Brasileira. Ok, 2000 pés, para de Leda, Azul 5021. Salvador, boa tarde, o 3204 Salvador, não é? 3204, continua a aproximação lá de Batista Lito. Desculpe, 3204. Pode, pode. Livre, eu fico batendo mais uma tarde, 9540. 7, confirma a matrícula da aeronave. 37-2329. Copiar. Será o 9981, decolagem autorizada, pista 90, 090 graus, 1.5. Oi, bom, voo 2067, espera 190 pronto. 067, mantém o ponto certo. Mantém. Contratarão a decolagem. Se mantém a nível de voo 360 via CDPL. Via CDPL 360, pode voar a decolagem, ainda negativo, mantém a perfil de saída. Paulo Azul 9540, temos dois a bordo, 5 horas, Ribeirão Preto para o país. Azul 5021, no voo na trilha de Mótiva. Mótiva, Azul 5021. Federal 9981, autorizado o voo a Liga. Liga, Federal 9981, obrigado. Azul 4485, assina identificação, desça nível de voo 050 e voa na trilha de SAP, para interceptar a chegada Mari. 050 SAP, é a chegada Mari 445. November Esca Wiz, que reporte na Ciasa, visual com campo. No 3804, no solo 52, do Leste, à direita, no 211, solo. Solo, obrigado. Boa tarde, é o 3804, Benivan. 2067, decolagem autorizada, pista 90, vento número 2, 1.5. Sala da 190, voo no 2067. Nove nove, oito ano, fica restrito, nível de voo 3420. 3420, restrito. Novembro Alfa Whisky, chame torre 1 na 8, decimal 95. Oscar Bravo, contato radar, suba nível de voo 1905 e reporte para lançamento. UR, bom dia, Azul 9540, ponto 0, 0. Azul 9540, autorizado a linha, mantém 10. Alinha, mantém 10, 950. Voo 2067, decolado ao 54, chama em controle, frequência no 20, décimo lugar. 208 gol 2067. São José 0105, mantendo o setor oeste da ilha de Veracruz. Cinco zero dois, vamos chame Recife em 1033 decimal 25. Recife 3325 5021. Controle, boa, gol 2067, decola da El. Uno 267, contato tardando na decolagem, subir manter o nível de voo 360, voo na 13, Lida. 380, Lida, 67. Real 9981, receita 340, chame Recife, em 133, decimal 25. Uniforme Tango Serra Alfa, confirme o pátio à pista. Pátio 5, sente agora de cobra o uniforme Tango Serra Alfa. Azul 4, 485, autorizado descer, nível de voo 050. 050, 485. Minha matrícula é 4485 4475. 4485. Sim, Lido. O Serra Alfa confirma o nível solicitado? 1.500 pés, sente agora de volta. Alfa Romeo, novembro Suíça, no solo 58, libere efeito 86, reposte livrão. 240, decolado ao 5 8, no controle, frequência 1208. Controle Salvador, bom dia, Azul 9540, saída Dial. Azul 9540, contato rolando decolagem, se ele mantém em nível de voo 380. Autorizado, vai na proa de Leda. 380, proa de Leda, Azul 9540. Alfa.4 Salvador para Terra, Whisky, Fox, Trot Hotel 2500 pés, prossegue via rota apresentada no plano. Decola pistão no 7, primeira curva à direita no corredor Axé, restrito no 1000 pés. 54 no 1, controle no 208. Serra Alfa, correto, a restrição de 1000 pés em coordenação com o controle, que mantém 1000 pés, eu vou dar autorização ao controle para acender 2500. Confirme o Belbi. Único a bordo para acionamento com a torre agora em 1.9.95, ajuste no 0.4. Taxas, o 4167. Bravo, Salvador, muito bom dia. Eu passaria dos 2262, centro da Lima, para a vitória da conquista, quando possível. Será terminado um minuto para Coral, atento ao rumba 35, nessa posição de 12 horas, afastado em duas anomilhas, com rumo oposto, nível de voo 090. Chame agora o controle Ilhéus na frequência 120.1. Muito zero, seleção Arbor, depois Alerta, depois do CC, decolando a 10 com curva direita, corresponde ao 5450, frequência 1208, confere. Após a Alerta, o piloto, ok? Agora Alerta, o piloto, após a vitória da conquista. Após a Alerta, o piloto, então, correto, passageiro 2262. Tá correto, é pós-foto, passageiro 2262. Excelente, grato. Capatão Vitor Inde Juliette, informação Lima, Carlos Lourenço no meu pés, decolando pichando ao 7, primeira curva à direita, corredor Axé, Axé 0160, controle no 208, e estou em 1.895. Pátia 4 4 a bordo para acionamento 12, 12, 9, 5, 1014, 1014. 4, Bruno, pode estar no táxi, por favor, 2 horas, 4 horas, de alto na lua. Paulo Fernando, 6 horas, estamos. Confirma o seu AV? 1, 2 horas, confirmando a alternativa também, primeiro é Ribeirão Preto. Gente, Ribeirão Preto, 1, 2, 0, táxi à direita, Índia, ponto de espera, torre 1895, 1014, altímetro. Índia, direita, 1014, altímetro, torre 1895, azul, passou no meio. Azul 2759, Guarda Copa. Após a passagem do Azul, Gouro 4554, foi? Afirmo, Gouro 454, coordena aqui o pistol da Porsche Taxi. 54, mandar. Salvador, boa tarde, eu vou 255, confirmação Lima. Lona 255, essa identificação disse a 4 mil pés na chegada bom, se ajustado na 014. 4 mil, 14 é bom. Lona 255, inicialmente, está número 1. Aguarde, Lona 255. Delta Fox, número 2, aguarde. Azul 2759.4. Confins, Opus 121, 360, Arbora, Lefa, Tozop, receptor UV, sai conforme a rota. Bicho no zero, na curva direita, aciona 5447, controle no 20.8. Corrigiu o transponder 5447. 5447. Após com 2755. Olá, aqui da DEC-01-0044-85. Salvador, azul 4485, estabilizado no X-Wave, de volta. Azul 4485, continue a aproximação, aguarde apresentando o posto. Gente, aguardando, 4485. Me identificou e reportou a descida. Vou encerrar o alto, táxi autorizado, chame na papel para ingresso. Lona 255, confirma a velocidade que está mantendo? Na 300, mais. Confirma a velocidade que você poderá manter na prestatividade de pelo para sequenciamento. Tá boa essa velocidade, 300 ou quer mais? Ao seu critério, mantenha de 250 mais para cima, prestatividade de pelo para número 1 na aproximação. Tá já, então vamos lá. A vida é certa, 3 pontos de altitude. Azul 2773 na prova de TAP, desce a nível de voo 050. 050 na prova de TAP. Azul 4167. 40 minutos. Direita Índia, ponto de espera 1895-1014. TAP, direita Índia, voo 1144, obrigado e uma boa tarde. O 5, está em contato com o radar passando o coral, mantém a presa de mar e reporte em breve de si. Confirme quantas milhas se afasta? Pelo 4167, da coluna por cima da Almeida Motiva, passando 1300 pés. Quietos pés, DCT, recorda 17, curva direita, restrito no corredor Shell, no meu pé, aguardando a liberação do controle. Aciona 5456, controle 120 decima 8 e torre 18 decima 95. Afirmativa, do 2773. Comba 35, desça para nível de voo 060. Avança a senhora, chama para ingresso ao 7. Autorizado, aliás, manter. Aliás, manter, ela zero, mano, 4-5-4. Sushberg, faz tarde. Autorizado, muito sucesso, pode tratar. Vento 090 graus, 179. Azul 4485, solo. Aos 1-1, livre à direita, chame controle, solo 1-2-1, décima 1. Onas, eu 4-4-5. 1-2-5-5, deixa 2-6, autorizado final do procedimento ILS, que foi pista 10, reporte custo localizador. 102.000, custa na coisa do localizador, 2-5-5. Tango Vitor Índia Juliette, táxi autorizado, reporte na Oscar. Voo 1454, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 179. Iniciando, 54. Selena, atriza na 5 sem identificação, autorizada a chegada. Amã, desce inicialmente em nível de voo 120. Controle, Papão Uniforme, Tango Ser Alfa. Papão Uniforme, Tango Ser Alfa, mantém o nome pés, corredor Axé, reporte passando o farol da barra. Motorado, Solda Barra, Campeão. Azul 773, vista para 4.003, ajustado 190 no quadro. 4.014, Jânio 3. Oxanel 626, reautorizado desse da nível de voo 080. Um 454, decolado aos 13, chame controle Salvador, 120, décima 8. 08, obrigado. 83 a bordo, 3 horas e 5. 8195, ajuste altímetro no 0 no 4. 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 5. Ah, e o Monte mantém o setor oeste da ilha. Setor oeste da ilha, tá, pelo 2773, confirma-se a velocidade indicada. 2409. Gente, reduz a 2209. 2209 reduzido, certo? Tango, Vitorinha, Juliette. Autorizado decolar, pistão no 7, vento 100 graus, 159, ajuste 10 no 4. Autorizado alinhar e decolar, está 10, vento 100 graus, 17 mais. Decola. Passando com Delta Foxtrot, autorizado ingresso no 735, aporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Azul 2773, essa parada de Alpeda, ajuste 10 no 4, reporte localizador. 2104, reporta lá o localizador, 73. 2773, reduza para 1709. 1709, 73. É 3153, só para o nível 080. Oscar Bravo, controle. A sua escuta, Oscar Bravo. Pessoas lá na Pro 240, Matheus, setor oeste do aeródromo de Veracruz. Pro 240. Afirma, tem condição. Matheus, setor oeste do aeródromo. Afirma, Matheus, vamos até a Pro 240, Oscar Bravo. Salvador, 396, chega da Mário, desceu para o nível 070. Até a chegada, guarde. O Xenai 626, desça para o nível 070. 255, temos a ILS. 255, LVLS, chame 2895. 295. Eu, 1867, decolou aos 18, chame controle de Salvador, 120.8. 208.867. Patanga com Delta Foxtrot, mantém a posição devido ao tráfego na final 10, passando marcador externo. Torre ao gol 255, estabilizado da IRS, levante a casa. 1255, ajuste no 0 no 4, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 100 graus, 189. Pouso, 10, 5,18, voo 255. Chama 626, desça pelo 060. 060, Romba 35, desça para 3.000 pés, ajuste um 0 no 4. Romba 35, desça para 3.000 pés, ajuste um 0 no 4. Serra Alfa, diante material número 10 até o través de Veracruz, informa a área de Veracruz ativado para paraquedismo. Serra Alfa, quando pode ser chamado de pouso no Flaclube? Estabilizado de vez. 273, envelhece para 1895. 1895, boa tarde, vou pesar. Simulado de Arpo Arbor, 1867. Aguarde, mantenha a saída. Mantenha a saída. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 73. Sapatango, Eco Delta Foxtrot. Atento à espera de turbulência do Boeing 737, que acabou de pousar na 10, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 100 graus, 169. 090, o limite é o QD mais 140 de cima, reduza para 220 mais. 090, o Xerama é 226, desça para o 050. 050, metade 26. Controle do Oscar Cabral. Oscar Cabral, escuta. Cabral está curvando à direita para passar e tomar a reta de lançamento. Aguarde, mantém o setor, aguarde para prosseguir. Ok, Oscar Cabral, na presente, na proa 3, 1, 2. Negativo, mantém o setor Whisky de Uberó, tem uma traça da sua direita. Voltando ao 240. Comba 35, vetração sequenciamento, esquerda para 020, limite radial 280 de Salvador. Radial 280. Na 626, desce para 4.000 pés, ajuste um 0 no 4. 4.000 Escuta, tem um tráfico à sua frente, um ultraleve avançado, mantendo no meu pé, já próximo ao través de Veracruz. Leme 335, reduza para 2209, desça para 4.000 pés, ajustado no 0 no 4. 4.000 no 0 no 4, 3.000 no 3. Xenome 226, desça para 2.000 pés, liga LS, reporte localizador. Desça para 2.000, autorizado LS, 226. Controle, Oscar Bravo. Oscar Bravo, mantém escuta. Solicita retorno para lançamento. Voo 1396, operação sequenciamento, esquerda proa 020. Desce mantendo 2050, limite radial 280 de Salvador. Proa. Juliana é 315, vai para a sua localização. Para o localizador, direita para a 150, deixa para 3000 pés, ajuste 10 na 4. 50, 35 pés, 315, localização. Comba 35, mantenha presente pro, no novo limite, o QD Mike 120 de Simbra. Azul 2773, solo 24, livre pista direita, chame o controle solo 121, decimal 1. Direito, solo 21, 2773. 340 restrito, 867. Xurema é 315, esquerda para 130, livre elétrica, pode no lock. Pronto, 30 autorizado, hoje é 63. O passo, a armada, o flash, eu saio, o senhor está usando. Nível 180, decola pista no zero, curva direita, na saída coral, via book 677. Controle salva de opera 1208, aciona 0273, descenda. Autorizado 180, até Miguel, decola da 10 para a direita, na saída coral, book 677. 2018 é o controle 02, então seja o transporte. A gente fizer o 3 presidente, está correto, pronto, se tiver equipamento. Pode não lock. Tango Serra Alfa, frequência livre, coordenação. 73, autorizado, Kilo. Fique dentro do sinalizador 143. Kilo, 2759, fica atento ao TR da Companhia Ingração, não passe, pode ser autorizado, chamando o som, passe. Ajuste 10 no 4. 3-0-0-4. Rouba 3-5, desça para 2000 pés. Ajuste 10 no 4, livre elétrico. 0-0-6-1-4. 1-4-1-7, Mateus 50, número 62 para bolso. Ok, sempre. Eco Delta Fox, deixa eu seguir para a área de Veracruz para o lançamento. Oscar Cabral, Luísa, prosseguir para a área de Veracruz, reporte para o lançamento, Oscar Cabral. Reporte para o lançamento, Oscar Cabral, bravo. Eco Delta Fox, clear, climb to level 050, direct to 3. Go 1396, direita pro 080, limitado pelo QD Mike 140 de Simbra. 0140 de Simbra, 1396. Xenem é 315, complete, final LS, chame torre 1895. 295. Tuxiri, Zanto, 25, reduza para 1709, vendo o número 4 na aproximação. Xenem 141, esquerda para 200, limitado pela radial 280